Achei a razão do meu esquema. Eu agora já posso viver. Já não existe mais problema por causa de você. Você caiu do céu pra mim. Você caiu do céu pra mim. Tão lindo, tão cândido. É você, meu amor, um anjo singelo. É você, minha flor. Você caiu do céu pra mim. Você caiu do céu pra mim. Mas tudo que cai do céu é sagrado. Você, amor, é sagrado pra mim. Mas tudo que cai do céu é sagrado. Você, amor, é sagrado pra mim. Você que é divino. Você que é mais que o infinito. Você que é o próprio anjo azul bonito. É por isso, amor, que eu choro por você. Por isso, amor, que eu choro por você. Só põe o pai, você que é mais que o infinito. Você que é o próprio anjo azul bonito. É por isso, amor, que eu choro por você. É por isso, amor, que eu choro por você. Só põe o povo na fantasia. Só põe o povo na fantasia.